Olha, eu sou um homem de conteúdo. SPG? E a perua falou, tá afim? E eu disse... SPG vai te comendo pelo Scooby-Doo. Agora não. Teu batonzinho não escapa, vai ser na caçapa. Agora não. Vai ser na caçapa. E eu encontrei um outro G de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Tava bem no cu. E eu enfiei, ele fez. Isso foi o meu batom no cu de Scooby-Doo. Ele cagou um bombom bem no meu piro. E na minha salsicha ele fez. Pirocada no cu do dog. Desenho animal tá mais pra desenho sentado. Pito bis do coito, Scooby seu tarado. Nada de pegar tipo hot fire. Esse pet é vótico. Quero cachorro molhado pra meter banana tipo Donkey Kong. Pra eu bater nas bolinhas tipo ping ping ping pong. Quero meter uma feira tipo Satanás. Fico de quatro, persigo meu rabo, peço por salsicha, meter lá atrás. Eu vi logo do dog tipo baconzitos. Pra eu ficar com gosto na boca tipo cebolitos. Quero bimbar a noite toda até ficar sem o meu pingolitos. Quero fazer um pinote com o Scooby, meter o abate. Meu filhote de cachorro vai crescer e vira um monstro do esgoto. Scooby-Loo, por que tu foi engravidar? Não vou ser pai, não, não, não, não. Não vou ser pai. SPG vai te comer tipo bate-palha. Mandando as mais brabas. Barangas que nem você também me deixam excitado. É. Foi um elogio.